Esse trabalho de estudiosa, de historiadora, basicamente, a busca de uma memória, fascinou-a, é resultado, como também se depreende com alguma facilidade da sua formação académica como historiadora, por um lado, mas por outro lado, o porquê de concentrar e canalizar toda o seu trabalho árduo e atento e com um estilete apurado na mão, de um tempo de 40 anos, de 50 anos, que foram tristemente célebres para algum subdesenvolvimento, para além de económico, mas fundamentalmente cultural, que Portugal apresentou e ainda apresenta. Desde logo, eu sou historiadora de história contemporânea. E a história contemporânea em Portugal, digamos que o século XX, é muito marcada por uma ditadura que durou 40 e tal anos, não é? E, portanto, eu quase que sou obrigada a focar o período da ditadura. Por outro lado, também há um aspecto pessoal, embora eu seja historiadora, mas o historiador tem sempre, evidentemente, não é neutro, e há sempre a sua própria vivência é colocada um pouco na forma como depois estuda e encara o objeto de estudo. Eu própria ainda vivi algum tempo a ditadura, o final dela, mais propriamente dito, embora também tenha vivido o período de Salazar, mas era muito jovem, e portanto gostava também de perceber aqueles mecanismos daquele regime, sobretudo a história política daquele regime, e tentar saber se os mitos que eu própria tinha eram mitos. Ou se tinham alguma relação com a própria realidade a nível do objeto de estudo. E por isso, olha, fui andando, andando, andando, até que ultimamente realmente tem sido a repressão, o aparelho repressivo do regime, que tem sido o meu tema, pronto, principal. Mas como sabe, também foquei as organizações femininas do Estado Novo. Exatamente. E agora não sei muito bem o que é que vou fazer, mas também gostaria de sair um pouco já da repressão, porque às tantas é um bocadinho duro estar sempre a estudar a mesma coisa e é qualquer coisa que não é muitas vezes agradável e acho que agora talvez comece a mudar. Uma das coisas que normalmente assalta o leitor, ou pelo menos toma o leitor mais atento do seu trabalho, iremos dividir esta nossa conversa em três grandes partes. No primeiro caso, Vítimas de Salazar. Há toda uma tentativa, normalmente, que estas realidades políticas normalmente acabam por transportar como característica primeira, que é, por um lado, denegrir quem é a oposição, mas por outro lado, a facção mais ou menos simpática tenta branquear este tipo de situações. O leitor mais atento e, pelo menos, aquele que deverá ter o papel mais objetivo, percebe que, de facto, existia uma lógica repressiva e consciente. Estas coisas não eram feitas com um voluntarismo que, normalmente, estas tentativas de branqueamento tentam colocar ao regime do 24 de Abril, vamos assim designá-lo a partir de agora. Portanto, quando se lê Vítimas de Salazar, percebe-se uma frieza, uma lógica, uma consistência e uma pertinência que o mecanismo repressivo dos aparelhos do Estado, usando alguma linguagem da sociologia política, mas de facto era assim ou era mais ou menos extemporânea ou emocional? Dependia da circunstância, do tempo e do opositor político. Será eventualmente isto? É, para já, eu gostaria de dizer que esse livro, Vítimas de Salazar, eu fi-lo em Em conjunto conjunto, com dois claro, claro, colegas, sem portanto, o dúvida. Luís Farinha e o João Madeira, e dividimos um pouco os vários temas. É evidente que uma ditadura conta sempre com o aparelho repressivo, Claro. porque a Faz ditadura parte da faz lógica. parte da sua própria lógica e tem que eliminar a oposição política. No caso de Portugal, é a oposição política. Há que sempre distinguir, porque há outras ditaduras, como por exemplo a alemã, que tem a ver com o Sim. colóquio que vamos ter Fazer. amanhã aqui em Braga. É uma ditadura totalitária, mais propriamente dita, que também tinha outros inimigos e não só os políticos. Portanto, como sabe, tinha tudo o que o regime nazi, nacional-socialista, considerava como estando fora da comunidade do povo. E, portanto, e em primeiro grau, os judeus. Judeus. E isso era uma lógica de racismo biológico que não existiu em Portugal. Em Portugal, o que havia, portanto, a ditadura encarava o seu adversário como adversário político. Político. E, portanto, a repressão ia diretamente para esse adversário político. No entanto, também para o adversário social, porque a ditadura tinha uma componente corporativista, fazia parte da ideologia salazarista, pôr à mesma mesa, entre aspas, aquela utopia, operários e patrões, através de sindicatos nacionais únicos e de grêmios patronais, e todos eles discutiriam o seu futuro, para bem do país, a bem da nação, sim, como se dizia então. Evidentemente que a própria sociedade tem os seus mecanismos, as resistências sociais tinham lugar e, portanto, havia que também reprimir fazer uma vigilância relativamente aos trabalhadores, porque, por exemplo, uma das coisas que o corporativismo impunha era, por exemplo, proibir o direito à greve. Ou qualquer luta reivindicação social. Eu digo isto porque muitas vezes, hoje em dia, há a tendência para achar que o que existe agora em democracia sempre existiu, sempre esteve aqui. Aliás, também já agora um pequeno parêntese, no período republicano anterior, antes do golpe de 28 de maio de 1926, também o próprio regime republicano tinha muito que se lhe dizia, se apontar à parte, à forma como também reprimiam as lutas laborais e as lutas dos trabalhadores. Aliás, eu acho que foi uma das falências da Primeira República que o Estado Novo aproveitou de uma forma muito grande. Porque havia, de facto, durante o período republicano, a repressão, mas havia também, ao mesmo tempo, uma grande agitação social e o Estado Novo. E, inicialmente, a ditadura militar e depois o Estado Novo Civil, a partir de 1933, de Oliveira Salazar, apregoou sempre, era sempre a sua grande bandeira, nós, finalmente, estamos aqui para impor a ordem. Ordem essa que muita gente, aliás, até quase que aspirava a ela. E isto também é muito importante para o presente, porque muitas vezes também ouvimos esses novos apelos à ordem que, se não tivermos vigilância, podem ir muito longe. Evidentemente, tem que haver uma ordem sempre na sociedade para vivermos uns com os outros, mas, ao mesmo tempo, temos que saber que as nossas sociedades democráticas, que não são perfeitas, mas se calhar são as melhores. São as melhores, apesar de tudo. E têm contradições. E, portanto, agora, o regime, evidentemente, a sua componente básica era, de facto, a imposição da ordem através da repressão de tudo o que era adversário e confronto, dissidência política. Mas, fazendo e pegando também nas suas palavras, o pós-período republicano, pensa que estava criado o caldo eventual, até em termos sociais, para aquela pachorrice e aquela domesticar a vontade de contestação dos cidadãos e de alguns mecanismos que os representavam? Estava, de facto, criado um mecanismo que poderia, aquele apelo, vamos lá, de pacificação para a sociedade civil, passo também a expressão, foi isso que aceitou e esse, vamos lá, essa agitação que era constante no período republicano faz a sociedade civil aceitar o governo de António Oliveira Salazar e o próprio como consequência do golpe de 1926? Colocou aí, utilizou um termo que é precisamente muito importante, que é a sociedade civil. Sociedade civil essa que não existia em Portugal. Não existia. Nós tínhamos uma estrutura social, desde logo, para já muito rural, bastante conservadora, bastante tradicional, portanto não tínhamos uma sociedade moderna, de modo nenhum, comparando com outros países europeus já na altura, e até, pronto, dos Estados Unidos, etc. E, portanto, não tínhamos essa sociedade civil em confronto. E tínhamos, por outro lado, instituições muito fortes de arregimentação e de controle social. Uma delas, desde logo, evidentemente tem que ser dito, era a Igreja Católica. Católica. E a Igreja Católica, durante o período republicano, de facto, teve algumas machadadas. Portanto, houve machadadas, nem sempre muito bem encaradas. Pareciam mais provocações do que... Muitas provocações. Aliás, não é por acaso que a questão religiosa, que foi fundamental e central durante a Primeira República, quando se dá o 25 de Abril e a transição para a democracia, há um cuidado muito grande que essa questão religiosa não surja de novo. E conseguiu-se. Eu penso que foi uma das coisas. Evidentemente, daquele período revolucionário do PREC, houve problemas, houve alguns problemas, Claro. especialmente aqui em Aqui no Braga, norte e. mas houve o cuidado das elites políticas, das novas elites políticas, que isso Não deveria não se deveria repetir, não é? acontecer. Depois, também, uma coisa muito importante em Portugal é que, se nós formos ver, do ponto de vista histórico, as Forças Armadas têm um aspecto sempre muito importante. São elas que, de vez em quando, modificam A os ordem regimes, a ordem. Claro que, política, não. se formos só ao século XX, em 1926, há um golpe militar que tem a adesão de muitas, muitas pessoas, republicanas, muitas delas, digamos, o republicanismo mais conservador, que não estava disposto a continuar com o que chamavam A o rebaldaria monopólio, e ou mesmo o monopólio do o chamado Partido Democrático, Democrático, exato. não é? E houve uma adesão muito grande para essa mudança. Muitos dos elementos, por exemplo, Cunha Leal, que é um elemento que foi que apoiou o 28 de maio, ou Humberto De Delgado, Humberto Delgado, Galvão, claro nós que não podemos ia ir por abrir. aí afora, são pessoas que apoiam essa ditadura militar, mas depois, à medida que a ditadura militar se civiliza através de Salazar e, sobretudo, se perpetua, entram também em confronto com a Começam própria ditadura. a questionar. Começam a questionar e muitos deles entram em Em dissidência. O caso dissidência. do Delgado é um caso muito E o Henrique típico. Galvão, que até E o adquiriu Henrique Galvão, alguma violência, exatamente. até E com. as Forças Armadas, repara, porque muitas vezes me perguntam: será que a Polícia Política, uma vez que é o. Eu estudei bastante essa instituição, a A PID, PIDGS, exato, PVDE, já. PIDGS, será que foi graças a essa instituição policial, de Polícia Política, que o Estado Novo, ao regime de Salazar e Caetano, perdurou os anos que perdurou? Ou também foi só uma dessas Existiam outros instituições. pilares que sustentavam o regime. Exatamente. Eu penso que, desde logo, evidentemente, a Igreja Igreja Católica Católica, claro. teve importância, mas, sobretudo, O quem tem o exército. monopólio das armas? O Exército. Morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal, e o som da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Teu sangue pintor reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vale. A lei assassina a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te arrasou. Aqui te afirmamos dente por dente assim. E um dia virá melhor que virá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas de uma nação. Saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal, e o som da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu. Um dos pilares que sustentou o regime do 24 de Abril e a ditadura, principalmente de António Oliveira Salazar, foi o exército. Exatamente. O exército só começa a apresentar sintomas de mudança quando os milicianos são incorporados e começam, e incorporados até nomeadamente na guerra de colonial, compulsivamente, e começam a transportar com eles um espírito de cultura, porque percebia-se que muito desses oficiais milicianos eram pessoas que vinham da universidade e de alguma contestação estudantil, da crise de 62, da crise de 69, e são esses mesmos soldados que fazem parte do exército, fazendo parte das Forças Armadas, começam a questionar e a minar por dentro, eventualmente, um dos alicerces que manteve ou que mantinha o regime anterior, antes da democracia. Aí eu gostaria de fazer uma... levantar duas ou três observações. É verdade que o exército, as Forças Armadas em geral, portanto a Força Aérea, a Marinha, enfim, não são tão importantes como o exército propriamente dito, são de facto um dos baluartes, são eles que têm as armas e defenderam o regime durante esses anos todos. Mas também porque Salazar, ao transformar essa ditadura militar, que foi inicialmente até mais ou menos 1932, em ditadura civil, e foi um processo muito longo, desde o 28 de maio de 1926 até 1933, é um processo muito longo, muito conturbado, as pessoas se calhar às vezes não têm a noção, houve montes de golpes, tentativas de golpes, contra-golpes, e muitos deles com a direção de militares. O que Salazar conseguiu foi domesticar as Forças Armadas através de vários processos. Dando-lhes... a saber... por exemplo, em 1937, reorganizando completamente, saneando, que é aquele termo muito utilizado, a figuras da oposição dentro das Forças Armadas, à medida que esses vários golpes iam sendo derrotados, os chamados golpes reviralistas, portanto... limpando as chefias militares dessas pessoas, que seriam contra o regime, e ao mesmo tempo também conseguiu a própria solidariedade de uma parte grande das Forças Armadas com o próprio regime, dando-lhes coisas. Claro. Pronto. E depois, há aqui vários períodos cronológicos diferentes. Eu penso que, por exemplo, 1958 é um período muito importante das eleições do Delgado, que é precisamente aí que Salazar vai... congregar as Forças Armadas no sentido de elas serem o garante da ordem pública. Ou seja, já não são só as polícias, são as Forças Armadas que são convocadas para destruir aquele grande susto que foi a campanha, a grande crise, e que foi a campanha de Humberto Delgado contra um militar. E isto foi muito complicado, não foi também um processo muito fácil. Agora, não há dúvida que Salazar isso conseguiu. Conseguiu que as Forças Armadas... Pois a questão é essa, é que António Oliveira Salazar conseguia sempre levar, passa a expressão, para o objetivo final, as estruturas e os elementos sociais, políticos e militares, religiosos, da sociedade civil e não só, para um objetivo que ele tinha muito previamente e previamente elaborado, que era manter a sociedade civil, o país, não é? O país amordaçado e concentrado numa vontade muito férrea. Portanto, isto aqui também, independentemente de todas as contestações, de todas as nuances e questionamentos que eventualmente existiram, o que prevalece sempre é como é que esta realidade foi possível sempre de partir, passa a expressão também, a espinha a quem o questionava, o punha em causa. Aqui percebe-se que há aqui várias forças em confronto e que no final disto tudo, António Oliveira Salazar perpetua o exatamente, regime. Porque ele consegue congregar várias forças políticas. Portanto, ele não tem aquele género de ditadura que foram até mais, no tempo, foram mais menos curtas, duradouras, menos, aliás, por causa curtas, da guerra, da exatamente. Segunda Guerra Mundial, porque ele consegue permanentemente juntar uma quantidade de forças de elites políticas à volta do seu projeto. E, desde logo, por exemplo, não colocando em causa a questão do regime republicano. Foi extraordinariamente importante. Ele, com isso, não alienou, por exemplo, os republicanos conservadores que... poderiam ter ido contra ele, porque ele era inicialmente um monárquico, até poderia ter decidido, como muitas vezes as forças monárquicas, e depois entraram até em choque com ele, exigiram que isto se transformasse através de uma monarquia. Ele percebeu muito bem que a questão do regime não devia ser tocada, que devia permanecer República. Era intocável, portanto, essa questão por aí, não? A questão da Igreja Católica, que é muito diferente também do que se passou aqui na nossa vizinha Espanha. O Estado nunca foi um Estado clerical. Houve sempre uma independência, ou uma separação que já vinha de antes. Ele manteve, digamos, domesticando, de uma certa forma, a Igreja, a tal Frente Nacional de Apoio ao Regime, como ele dizia, mas sempre mantendo, através, aliás, do Cardeal Cerejeira, que também lutou muito por essa independência, entre aspas, essa separação. Ora, com isto tudo, ele foi congregando muitas forças em seu apoio, porque as ditaduras, e isso há que dizer, não funcionam só pela repressão. Claro. A repressão normalmente é utilizada para minorias, porque a resistência... Sim, sim. E isso em todos os países. Podemos dizer que em Portugal poderá haver uma apatia, e há seguramente, por razões estruturais, uma sociedade que era inicialmente rural, conservadora, etc. Mas o que ele consegue é, para esses, a polícia política, eventualmente as forças armadas, e para o grosso, tentar conjugar várias sensibilidades dentro do seu regime. E nisto é que eu acho que ele conseguiu muito bem este tipo de coisas. Para além também de, evidentemente, fez organizações de juventude, a Legião Portuguesa, etc. Mas o que eu queria dizer é que as ditaduras, e era para voltar um pouco atrás, contam sobretudo também com a colaboração dos seus povos. Elas só são possíveis porque os seus povos as permitem. Claro. E, de uma certa forma, tem alguma coisa a ganhar no tal viver habitualmente, como dizia Salazar. Eu quero que os portugueses vivam habitualmente, depois de períodos de confusão e desordem, etc. E conseguiu esse apoio. Porque há sempre a tendência para dizer, logo a seguir ao 25 de Abril, isso foi muito frequente, toda a gente era, tinha sido contra o regime. Não é verdade, não era possível. Nem pouco mais nem menos, não. Não era possível, não, ele teria... Isso é um exercício retórico que excede até o absurdo. Mas aquilo que eu iria colocar era... Portugal tinha passou no século XIX pelas revoluções, pela questão liberal. E, portanto, esse atavismo que normalmente é colocado à sociedade portuguesa, ancestral, que vem por pecadilhos e receios e determinado tipo de políticas mal definidas e pouco corajosas, como foi a crise do século XV e início do século XVI com os cristãos novos, com os judeus na Península Ibérica, que depois permitiu um subdesenvolvimento cultural, económico e social. Mas o que é facto, no século XIX percebe-se que a sociedade portuguesa também entra numa transformação, numa mutação. E depois o que se questiona, normalmente a questão que se coloca aqui, isso de facto foi verdade, Portugal teve um regime, houve discussão, houve debate, questionou-se determinado tipo de situações económicas, políticas. O que é facto é que o início do século XIX vai implicar, o século XX, perdão, vai implicar uma regressão a todos os níveis que depois terá consequências nefastas, como, por exemplo, um subdesenvolvimento que se mantém para uma Europa ou para um mundo desenvolvido desnivelado de tal modo que é muito fácil, em termos da sociologia ou da economia ou até da análise da política, fazer reverter para esse período que é desde o século XX português, basicamente. Eu, por acaso, não estaria muito de acordo que o século XIX tenha sido... O século XIX também continua a ser estudado e como sabe, depois a história é sempre assim. Portanto, nunca há a verdade dita sobre um período. E é consoante o historiador que analisa... Eu ainda ontem estive com uma amiga minha, historiadora do século XIX, e uma das coisas que, por exemplo, ela está a estudar, que é muito interessante, ela considera, por exemplo, não quero entrar muito nisso, que não houve um conservadorismo mais sério em Portugal, assim como, por exemplo, de direita, como, por exemplo, houve em Espanha. Mas também não houve um liberalismo mais sério em Portugal. E as elites políticas, a sociedade portuguesa, mesmo, evidentemente, só se pode falar de massificação das sociedades a partir do século XX, do modo geral, mas a sociedade portuguesa do século XIX, mesmo do ponto de vista económico, continua uma sociedade falha muito... Falha de elites. E as elites políticas eram minoritárias E, como se sabe, aquilo, há descrições muito engraçadas sobre as chapeladas, como é que eram feitas as eleições, o caciquismo, uhum, tudo aquilo. Tudo uhum. E, portanto, não, eu não diria que isto tenha sido um período, digamos, de grande debate político e tal no século XIX e que depois teria Faria. Havido uhum. o corte. Não, aliás, isto também não é muito diferente, embora com a especificidade portuguesa que é mais retrógrada, mas repare uma coisa, o século XX é o século, sobretudo aqueles anos 30, aquele período, é o período dos fascismos em toda a Europa. Europa, portanto, exatamente. Isso não foi só aqui em Portugal. Uhum. Em Portugal, aliás, também a ditadura teve a sua especificidade relativamente ao outro. Foi o fascismo italiano, o nazismo alemão, absolutamente. Os fascistas na Croácia e até na Grécia e outros regimes na Roménia. Praticamente em era todo prática... lado. Era quase raro uhum. nesse período portanto, os regimes que se permaneceram democráticos. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano, esperas. Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas. Entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados, que não pegam nada. Soam bravos e olés dos nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com bandeirilhas de esperança, afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões. Entram marialvas e coristas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do faxodoblismo. Entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. O que é que o pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, Portugal também não muda? Porque é que Portugal continuou lento, pachorrento, reacionário, conservador, um regime ditatorial? De facto, houve a Guerra Civil Espanhola, extraordinariamente violenta. Portugal também, muito hesitante, nunca se percebeu muito bem, percebia-se que apoiava, apoiou de facto o lado fascista, nacionalista, o lado nacionalista. Mas o que é facto é que, quando tudo faria mais ou menos... prever, ou era uma das possibilidades, Portugal, mas nomeadamente Portugal, mantenha o regime. Uhum. Isso é muito interessante. Aliás, é uma questão que amanhã se vai discutir, de certeza. A questão da neutralidade, que eu acho que, aliás, Salazar é muito elogiado por ter mantido a neutralidade em Portugal. Evidentemente, uma guerra e a participação numa guerra é sempre uma coisa terrível. Uhum. Foi uma boa coisa. Mas aquela neutralidade que Salazar utilizou muito para o reforço do seu regime, não, para a manutenção do seu regime, foi uma neutralidade que convinha às duas partes beligerantes na altura. Uhum. Portanto, quer a Alemanha, quer a Inglaterra, com a qual nós tínhamos, aliás, uma aliança, não é? E permaneceu essa aliança, com dificuldades, mas permaneceu ao longo desse tempo, por razões comerciais e políticas e estratégicas, convinha esses dois lados beligerantes que Portugal fosse, permanecesse neutro. Porque se Portugal tivesse participado na guerra, mas isso é os xixis da história, pois, evidentemente que o regime cairia como caíram os outros claro, quando a guerra foi ganha a favor dos aliados. Depois, logo a seguir a 45, começa a Guerra Fria, não é? Digamos, não é logo a seguir, mas já pode ser detectável. Percebia-se quando os russos chegaram a Berlim que as coisas iriam ficar. Exatamente. E Portugal, de facto, estrategicamente, mais uma vez, gozou muito da necessidade que essas forças, digamos, os Estados Unidos da América e as forças aliadas, sobretudo a mais vitoriosa de todas, que foi os Estados Unidos da América, ganhou a sua força. Colocou-se muito a questão, foi, no final da guerra, mesmo a sociedade civil portuguesa comemorou a vitória dos aliados. E de que forma? E de que forma, portanto, e o regime percebeu, e as forças que sustentavam, e as forças repressivas, nomeadamente, percebiam que a sociedade civil estaria, eventualmente, à espera da melhor oportunidade, ou por outra, a oportunidade era aquela. Porque é que não há, vamos lá, o efeito bola de neve com as manifestações espontâneas, com saudações à bandeira? Estava lá um mastro sem bandeira, toda a gente percebia que era a bandeira da União Soviética. Porque é que isso esvai-se também como tudo se foi diluindo ao longo até 25 de abril de 1974? Porque logo em 43, a neutralidade portuguesa, o que dizem os meus colegas historiadores, foi equidistante relativamente às duas partes em conflito. A partir de 43, quando Salazar percebe que a guerra vai ser ganha pelo lado aliado, rapidamente passa a colaborante com os aliados. E há, de facto, um apoio desses mesmos aliados quando acaba a guerra e eles permitem que em Portugal continue, porque era no seu interesse que Portugal tivesse esse regime. Uhum. Porque, repare, podia ter havido um regime comunista e não convinha aos aliados. E isso foi uma grande sorte para Salazar, uma grande derrota da oposição política, que mesmo assim a tal sociedade civil, evidentemente houve manifestações de rua até bastante massificadas, mas sempre minoritárias, temos sempre que colocar, relativizar isto, e isso foi de facto qualquer coisa que foi a grande desilusão dessas forças da oposição. Resumia-se basicamente à dimensão urbana de Porto, de uma forma. Mas nunca imaginaram, que de facto isto não representaria o fim do regime. Uhum. Mais uma vez Salazar o que é que fez? Abriu ligeiramente o regime, aliás, aquela da célebre tática, modificar algumas pequenas coisas para deixar tudo na mesma, modificou o nome a algumas das suas instituições e foi recompondo as suas forças. Foi uma crise para o governo. Para todos os efeitos, para o governo salazarista. Foi talvez a maior crise da 45, depois de 58 e depois, claro, a crise final. E nesse período, de facto, foi isso que aconteceu. Depois, logo a seguir, a chamada Guerra Fria, quando em 49 há oposicionistas, por exemplo, o caso do Dr. Mário Soares, que uma vez num debate ele explicou que ele estava preso em 49, havia muita gente presa, porque houve umas eleições do Norte de Matos. E toda a gente pensava que isto ia ter pouca dura e que rapidamente caía de podre. Quando estavam na cadeia, perceberam, souberam que Portugal tinha assinado com a NATO. A partir daí, pronto. Perderam. Porque aí era justamente, com a Guerra Fria, o lado, digamos, americano, evidentemente que aí ia apoiar até... Mas voltando a essa noção e esse tipo de analítica e, pronto, eventual, que de facto muita da oposição em Portugal se fazia nas zonas urbanas, uhum. Em Braga também houve comemorações uhum. pela vitória dos aliados, que rapidamente também uhum. as forças mais conservadoras se encarregaram de fazer desaparecer. O que se percebe também, muito também rapidamente, é que um dos aparelhos fundamentais, que é o aparelho repressivo, uhum. a PIDE vai, de facto, esmagar e estrangular qualquer tipo de contestação que se faça ao regime. E o que se percebe em vítimas, nomeadamente os uhum. estudos em que a Irene Flunzer Pimentel é responsável, é que, de facto, havia uma obstinação tremenda a raiar a paranoia que a PIDE tinha em relação a qualquer cheiro de oposição que pudesse detectar na sociedade civil, por um lado, e por outro lado, com os seus lacaios, os bufos e os delatores, uhum. que se encarregavam de criar um clima de suspeição permanente e desconfiança permanente em que o sujeito A, pura e simplesmente, suspeitava do sujeito B, do vizinho de baixo ou do lado, e que inibia qualquer tipo de possibilidade crítica. E, portanto, como é que este mecanismo do absurdo, porque se percebe que é um mecanismo opressivo do absurdo, se consegue, vamos lá, espalhar à sociedade portuguesa da forma que se espalhou? Acho muito importante o que acabou de dizer, porque lá está, assim como uma ditadura não conta só com repressão, conta também com colaboração, assim a polícia também teve os seus mecanismos. Ela dirigia-se diretamente e reprimia diretamente o Partido Comunista durante anos. Anteriormente tinham sido os anarquistas, uhum. etc., sim, os revidalhistas. A partir dos anos 30 começa a ser o adversário principal, os comunistas, portanto vira-se contra eles, portanto, uma minoria, e relativamente ao resto da oposição, há variações. Logo a seguir, por exemplo, nos anos 30, uma pessoa que gritasse viva a liberdade era logo presa, por exemplo, na rua. Uhum. A partir dos anos 60, isso já não é bem assim. Portanto, eles sabem muito bem, temos que nos virar contra aqueles, aquela minoria. E depois, aí sim, a grande eficácia da PIDE, e aí a oposição tem responsabilidades, uhum. que é fazer constar, fazer passar a ideia que ela estaria por todo lado, uhum. que era omnipotente, omnipresente, tinha olhos... Via, escutava tudo. Havia, de facto, informadores por todo lado. Mas a forma como a PIDE conseguiu fazer passar a ideia que eles estavam mesmo onde não estavam, e a forma como a própria oposição encarou isso, assumiu isso, isso fez com que ela tivesse uma eficácia, do ponto de vista psicológico, maior ainda do que do ponto de vista mesmo uhum. evidente. Uhum. Porque a PIDE não era uma polícia que muitas vezes me perguntam, mas ela era altamente eficaz. Evidentemente, é fácil ser eficaz. Mas apoiava-se nas outras estruturas, como nas a GNR estruturas, e a nas outras polícias, em toda a administração, central ou local. E depois, nessa rede de bufos. E depois tinha poderes enormes. Porque, evidentemente, se eu posso... Era um poder discricionário à vontade. Que hoje as pessoas não imaginam. Evidentemente que, se não tem um advogado nos interrogatórios e se pode torturar à vontade durante não sei quanto tempo, há consegue... Há o caso de que faça-se a justiça, um grande advogado, que de defensor passa a perseguido político, o Palma Carlos... E houve vários defensores de presos políticos, uhum. advogados, que se sacrificaram, e aquilo era tudo gratuitamente, uhum. era defesa gratuita, e sabiam que havia praticamente, que era muito difícil defender nos tribunais plenários, mas que arriscaram, de facto, as suas carreiras, a própria liberdade, no caso do Palma Carlos, preso mesmo em pleno uhum. tribunal, no exercício da defesa de um preço político. Isso houve, mas sempre minoritário, uhum. mais uma vez, está a ver? E o que eu queria deixar passar é esta enorme apatia criada pelo medo de a célebre frase, que hoje é impensável, é não te metas em política, porque senão, imagina, não te metas em política. O simples facto de se meter em política já era uma infração que podia ser punida com prisão. Com prisão, e depois, claro, havia também uma... Depois, uma consequência social, o estigma que se criava, independentemente de ser preso ou não, provavelmente até nas zonas rurais e menos urbanas, o opositor político era logo estigmatizado, naquele sentido. Este socialmente não é recomendável, os Exatamente. melhores empregos provavelmente também não teria a melhor forma de ganhar o sustento económico para ele ou para a família, era logo colocado o rótulo e o anátema, e portanto, e isto inibia qualquer tipo de possibilidade de existência de espírito crítico. Passaria também por aqui este. Passava, e isso é muito interessante o que diz, porque uma das regras que a PIDE nos anos 60 impôs, por exemplo, nas suas prisões, foi retirar a reivindicação de ser preso político. Por exemplo, um preso político, se estivesse em Peniche ou Caxias, normalmente ele fazia por mesmo para se caracterizar e para se diferenciar dos Do presos preso comuns, comum, sim. punha sempre preso político e, a dada altura, era inclusive proibido dizer isso. Portanto, para fazer constar que aquele homem que estava, ou aquela mulher que estava presa, provavelmente tinha roubado ou tinha Cometido um morto delito, alguém ou um exatamente. delito. E isto passava, de facto, nas E zonas funcionava. rurais, funcionava. O filho do preso político era aquele silêncio, mesmo que se admirasse. Alguma Era a aquela coisa, coragem? não se dizia nunca, era sempre: ah, parece que ele está preso, parece que o pai está preso. Quem poderá domar os cavalos do vento? Quem poderá domar este tropel do pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste que diz por dentro do que não se diz? A fúria em riste do meu país. Quem poderá proibir estas letras de chuva que gota a gota escrevem nas vidraças? Pátria viúva, a dor que passas. Pátria viúva, a dor que passas. Quem poderá prender os dedos farpas que dentro da canção fazem das brisas as armas arpas que são precisas, as armas arpas que são precisas? Quem poderá domar os cavalos do vento? Quem poderá domar este tropel do pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste que diz por dentro do que não se diz? A fúria em riste do meu país. Quem poderá proibir estas letras de chuva que gota a gota escrevem nas vidraças? Pátria viúva, a dor que passas. Pátria viúva, a dor que passas. Quem poderá prender os dedos farpas que dentro da canção fazem das brisas as armas arpas que são precisas, as armas, arpas que são precisas. Extratos de Vítimas de Salazar, Estado Novo e Violência Política, Irene Flunzer, Pimentel, Luís Farinha, coordenação, João Madeira. À semelhança de todas as polícias políticas das ditaduras, a PIDE não necessitava de ser muito aperfeiçoada nas tarefas de informação e de investigação. Tinha desde logo a sua vida amplamente facilitada pela utilização de uma ampla rede de informadores anónimos, pagos ou não, em todos os setores da sociedade. Além disso, contava com a colaboração das outras polícias, das Forças Armadas, da Legião Portuguesa e de todas as estruturas do regime e do aparelho distrital e local. O inspetor da PIDE-DGS, Fernando Gouveia, afirmou abertamente num livro de memórias que a PIDE utilizou informadores, dizendo que nenhuma polícia podia dispensá-los e que era uma hipocrisia negar a sua utilidade, qualquer que fosse a opinião sobre a moralidade do informador. Segundo Álvaro Pereira de Carvalho, diretor dos Serviços de Informação da PIDE-DGS a partir de 1962, entendia-se como informador todo o indivíduo ligado ou com acesso a qualquer setor de atividade política, identificando-se por um pseudónimo e que, como pagamento do seu trabalho, recebia um ordenado mensal contra recibo. Havia ainda, segundo Pereira de Carvalho, os chamados colaboradores eventuais, os indivíduos que, tendo conhecimento de qualquer facto ou atuação política julgados suspeitos, entendiam ser sua obrigação ou interesse comunicá-los à PIDE. No entanto, também essas informações assim prestadas podiam ser remuneradas se, depois de estudadas, provassem ter interesse. No caso de pagamento, este fazia-se contra recibo em nome falso, ficando nele consignado a designação genérica de serviços prestados. Por exemplo, em 1969, uma circular da DGS ordenou a apreensão dos cadernos do GEDOC, editados por um grupo de católicos progressistas. Mais tarde, o ministro do Interior enviou à DGS um pedido de apreensão de todas as publicações que não tivessem o imprimatur da hierarquia da Igreja. Gonçalves Rapazote sugeriu ainda a organização de equipas com o objetivo de esclarecer as matérias que oferecessem reservas doutrinárias ou políticas, procurando uma reação sadia entre os católicos não contestatários e defensores da nossa política ultramarina. No final de 1969, um documento, intitulado Instruções sobre a Censura à Imprensa, especificou que a censura deveria exercer uma particular vigilância a tudo o que respeitasse. A ideia da pátria, à independência nacional e ao prestígio do país, bem como ao respeito devido à bandeira, ao hino nacional e a outros símbolos da pátria. Às instituições republicanas e à honra e consideração do chefe do Estado, presidente do Conselho, membros do governo, parlamentares e magistrados. À propaganda, incitamento e provocação à indisciplina social, à subversão violenta das instituições e dos princípios fundamentais da ordem social. Ao incitamento à desobediência às normas legais e às autoridades. Ao prestígio das Forças Armadas e a operações militares. E à divulgação de notícias ou boatos destinados a perturbar a tranquilidade e ordem públicas, ou a prejudicar o crédito público, ou que sejam suscetíveis dessa perturbação ou prejuízo. O documento acrescentava que era ainda expressamente proibida a narração circunstanciada dos casos de vadiagem, mendicidade, libertinagem e crime de suicídio cometidos por menores de 18 anos, bem como de julgamentos em que sejam réus. As notícias de suicídios no país ou no estrangeiro de adultos apenas podiam ser dados em páginas interiores e nunca com excessivo relevo. Não era, por outro lado, permitida a menção de nomes de pessoas meramente acusadas, indiciadas ou pronunciadas em processos crimes, pendentes nos tribunais, salvo para anunciar os julgamentos. Da mesma forma, os jornais estavam impedidos de relatar crimes e os respectivos julgamentos e publicar fotografias de audiências dos tribunais ou de presumidos delinquentes, de acusados ou de condenados, exceto a pedido das autoridades judiciais ou policiais. Em setembro de 1962, provavelmente já com a mão de Álvaro Pereira de Carvalho, numa circular secreta do diretor da PIDE, Fernando da Silva Paes admitiu que os portugueses já não tinham tanto medo da polícia política como seria desejável. Por isso, instruíram-se os serviços dessa polícia a fazerem renascer esse temor que, lamentavelmente, se havia esbatido, procurando melhorar a qualidade das informações em extensão, profundidade e em nível. Mas um dos meios de informações principais da PIDE-DGS era, evidentemente, o conjunto de informadores, que provieram dos mais variados setores sociais. Alguns estavam mesmo muito bem colocados, como, por exemplo, os infiltrados no meio estudantil. Se a origem e a classe social da maioria dos informadores era baixa, a PIDE-DGS não deixou de ter alguns informadores de classes sociais altas, oficiais militares, indivíduos de profissões liberais e elementos do regime, entre os quais se contaram governadores civis e presidentes de autarquias. Como noutros regimes ditatoriais, a polícia política portuguesa contou ainda com o apoio voluntário ou involuntário das populações, isto num país pequeno onde um clandestino tinha grande dificuldade em passar despercebido. O facto de haver um grande número de informadores, infiltrados nos mais diversos setores durante os longos anos do regime, e de muitos anónimos escreverem recorrentemente ao Ministério do Interior e à PIDE, a oferecerem os seus serviços, é revelador de que existia no seio da população portuguesa uma ampla e espalhada cultura de denúncia. Iva Delgado lembrou que não se deve subestimar como auxiliar natural da PIDE o papel das populações, a impunidade da delação, a vingança de ódios locais. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Livros com Rumo, a edição número 100. Para a semana estamos de volta e trazemos também a segunda parte da entrevista a Irene Pimentel, que apresentamos nesta edição. Já sabe, pode ouvir o programa em reposição ao domingo a partir das 20, também no site da Universitária em rom.pt. Em nome de toda a equipa que produziu e realizou este programa, tenha uma boa noite.